uma estrutura e um projeto curto, 3 anos é relativamente pouco tempo, mas também, mas de certa forma, já tem um percurso longo. Sim, antes de mais, o balanço que fazemos é muito positivo. Quando há uns anos, enfim, discutimos o que é que íamos fazer este espaço, é bom lembrar que o espaço onde nós estamos, o Fórum da Maioridade, começou por ser um lavadouro, depois foi transformado em jardim de infância e na altura que foi criado o Centro Escolar Santa Maria Manuela, este jardim foi desativado. E das várias discussões que tivemos na Câmara, surgiu esta ideia, que eu propus na altura ao Presidente de então, que era criarmos no nosso município um espaço que pudesse, enfim, ser quase uma casa da juventude, mas para gente um bocadinho mais experimentada, neste caso os nossos séniores. A ideia foi muito bem acolhida e decidimos avançar com este projeto, que era inovador, ainda hoje é um projeto que a nível nacional não há muitas coisas parecidas com estas. Fomos com algumas dúvidas, como é normal em coisas novas, mas com muita certeza que ia ser uma grande aposta. E de facto hoje, passados 3 anos, nós verificamos isso. Começámos também, ou iniciámos aqui um processo diferente de gestão. Fazem parte, digamos que a gestão deste espaço à entrega a um conjunto de parceiros, várias IPSS e a Junta de Freguesia da Gafanha Zaré, etc., que têm um conjunto de atividades direcionadas para a maioridade. Nós convidámos a abraçar connosco a gestão deste espaço, digamos que não é um espaço municipal tradicional, é um espaço da Câmara, em que a Câmara tem a sua responsabilidade, mas em que a gestão é partilhada com uma série de entidades que aqui fazem parte do seu dia-a-dia, e o balanço que fazemos hoje, passado 3 anos, é muito positivo, não só pela aceitação que este projeto teve junto das IPSS e dos outros parceiros, mas também junto às pessoas. Nós temos neste momento uma média mensal de cerca de 1000 utilizadores, são cerca de 1000 pessoas que passam cá todos os meses neste espaço para fazer as mais variadas coisas, e portanto o balanço que fazemos é muito positivo. E agora estamos muito já à espera do que aí vem, até porque quem acha que os nossos idosos são pessoas que gostam de fazer poucas coisas, engana-se, basta vir aqui um dia ou dois e perceber que é exatamente o contrário. Nós estamos a ser constantemente desafiados a ter projetos novos. Iniciámos agora em janeiro aulas de Zumba, que nós dissemos à malta mais nova, mas os nossos idosos quiseram também, e temos já inscrições completamente cheias. Vamos também iniciar agora este mês de janeiro a segunda fase do projeto Teatralidades, é um projeto de teatro que nós iniciámos no passado, com sede aqui no fórum, e vamos agora avançar para a segunda temporada. E portanto este é um espaço vivo, cheio de energia, cheio de dinâmica, e que é um desafio constante. E portanto o balanço, como eu disse, que fazemos é muito positivo. Em boa hora nós decidimos criar este espaço aqui. Para a população menos jovem, ter esta porta aberta é uma mais-valia e é um incentivo e é um arranque para que tenha alguma atividade dinâmica e ativa. Reparo, eu costumo dizer muitas vezes que o envelhecimento é uma coisa normal. Eu costumo também dizer que nós começamos a envelhecer no dia em que nós nascemos. No dia em que nascemos, começamos a envelhecer imediatamente. O que nós temos de fazer é habituar-nos ao longo da vida a viver com os anos que temos. Eu tenho 43 anos. É evidente que hoje posso e consigo fazer coisas que aos 20 não consigo, da mesma forma que aos 20 consigo fazer coisas que eu já não consigo. E portanto, a vida é feita dessa forma. E aquilo que nós tentamos fazer em cada dia que passa é que as pessoas que usam o fórum possam, por um lado, aprender a viver melhor com a vida que têm, com a idade que têm, com aquilo, tudo aquilo que lhes permite fazer, mas também uma coisa para nós é muito importante, que é o envelhecimento ativo. Enfim, há estudos que o provam e o comprovam facilmente, que digamos que a atividade física e a atividade intelectual tem uma relevância muito importante naquilo que é a longevidade e na qualidade de vida global. Nós tentamos aqui neste espaço e nas políticas que vamos tendo em cada um dos dias, noutros espaços também temos e que dedicamos à maioridade, tem precisamente a ver com isso. Nós queremos que os nossos idosos sejam estimulados fisicamente, sejam estimulados intelectualmente, para que eles possam viver mais tempo, mas sobretudo mais felizes e com mais saúde. E nós conseguimos fazer isso aqui, felizmente. Um aspecto também a desenvolver é o conflito e a interação entre as gerações. Haver um intercâmbio maior também é fundamental. E este espaço podia ser bastante atrativo para isso. Este espaço tem feito isso. Repara, se nós olharmos para aquilo que é o leque de parceiros, por exemplo, temos a Santa Casa de Misericórdia de Ilhavo, temos o Caxi, temos a Associação de Pais de Criança Café da Encarnação. Portanto, são estruturas que algumas delas também trabalham a terceira idade, outras não, trabalham é a infância. E o que nós tentamos a cada dia que passa também é que haja mais ligação entre os mais jovens e os mais velhos. Temos tido várias experiências, o Encontro Avós e Netos, etc., que têm mostrado de facto isso. E o que nós sentimos a cada dia que passa, no final desse dia, quando fazemos uma ação, é que os nossos idosos estão muito mais felizes porque puderam contactar com gente mais nova, e os nossos crianças e jovens estão muito mais ricos por contactar com pessoas de mais idade. Portanto, o futuro é risonho, vamos ter uma cidade mais dinâmica. Queremos que sim, queremos ter. Aliás, quando nós criámos o Pelouro da Maioridade este mandato, foi uma inovação. Temos um Pelouro na Câmara, e eu sou o vereador, tenho essa honra, um Pelouro da Maioridade, foi precisamente com esse objetivo, que é conseguirmos ter políticas mais estruturadas e mais dirigidas a esta população. Terminámos também o ano passado o nosso plano estratégico para a maioridade. O plano estratégico tem o quê? Tem o diagnóstico da maioridade no município de Ilhavo e tem também um conjunto de ações e de eixos de intervenção para que toda a atividade, quer as ações da Câmara, quer dos outros parceiros, sejam tiradas com uma lógica, isto é, em que não ande cada um a fazer, enfim, o que se lembra, mas que haja aqui um conjunto de ações e de eixos que nós achamos que é muito importante toda a gente trabalhar. E estou convencido disso, estou convencido que nos próximos tempos, daqui a 1, 2, 3 anos, teremos seguramente um município muito mais amigo do idoso e em que o idoso possa participar muito mais na vida do município.